Aleluia. Aleluia. Então vamos confessar a palavra. Põe mais um instante a sua atenção nele. Erga um pouco os seus braços e vamos confessar juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Maior que está em mim. O Senhor nos deu algo maior do que o que está no mundo. Gente, a nossa nova natureza é maior que tudo. A nossa nova natureza tem um poder acima do mundo, acima do mal. Então, por que que nós vamos andar na derrota? Veja se a religião, né? Um belo engano do diabo que nos faz perder as bênçãos e acreditar em coisas que nunca vão funcionar. Então, se nós temos a natureza de Deus dentro de nós, nós temos o que é maior para vencer. Tá? Então, por isso que nós não podemos desanimar e nem desistir na guerra. Porque quem durante a guerra desanima ou desiste, perde, né? Então, nós não podemos desanimar ou desistir, o quê? De orar, de buscar Deus, de perseverar. A perseverança é importante, não importa quanto tempo leve essa perseverança. Mas o final é a vitória. Porque Deus não mente. A última palavra é a de Deus. Ele é todo poder e toda glória. Então nós não podemos desanimar. Porque toda uma tática do diabo é essa. Nos levar a desanimar. Ai, não funciona, vai lá. Ai, mas não somos nós que fazemos. Nós só temos que perseverar naquilo que Deus é. E Ele vai fazer. Né? Então, é isso que Deus quer. Que nós usemos e andemos nessa nova natureza que Ele nos deu. Estamos aprendendo. E foi uma mudança totalmente radical, né? Nós sempre andamos na carne, neste mundo, nos conceitos do mundo, e agora recebemos a natureza de Deus. Então nós estamos aprendendo a andar no reino de Deus, né? Nos princípios do reino. Mas esse reino, gente, está onde? Esse reino está dentro de nós. Então, nós temos que aprender essa vida espiritual. É diferente. E nós temos todo o padrão e o exemplo que é Jesus Cristo. Né? Ele mostrou, né, como que é viver este reino aqui na Terra. Como que é andar nesse reino. Então, nós temos toda essa condição com a nova natureza. Então, vá buscar na sua vida o interesse de querer mudar. Porque Deus não muda ninguém que não queira. Então, nós é que temos que buscar essa mudança. Né? E como? Orando em línguas. Quanto mais eu oro em línguas, mais o Espírito Santo vai me falando dessa nova natureza. Vai falando desse reino. Como que eu vou me apropriar? Como que eu vou andar nele? É totalmente diferente do mundo. A nossa mente humana não acompanha, não pode seguir. Nós não andamos neste reino com os nossos pensamentos naturais. Nós andamos com o que é espiritual. Então, é algo diferente. Tá? Nós temos coisas que nós vemos aqui, que é o nosso corpo físico. As coisas do mundo. Mas nós não podemos ver as coisas espirituais. E é nelas que nós temos que andar. Então, é uma vida diferente. Por isso que poucas pessoas têm um interesse ou buscam andar, porque primeiro não tem um ensino. Segundo, querem misturar o espírito com a carne e não vai dar certo. Que são coisas opostas, tá? Então, mas funciona. Essa parte espiritual funciona o que Jesus veio mostrar. Né? Ele andou igualzinho a nós, numa parte carnal, mas com a natureza de Deus. Nunca pecou, tá? Mas ele teve as dificuldades que nós passamos. Só que ele não andou nas dificuldades. Né, Márcio? Então, nós temos que aprender com ele. Né? Ele andou na glória de Deus, na vitória de Deus. porque ele nunca pecou. Mas ele podia ter pecado se ele quisesse. E agora nós pecamos porque nós somos fracos pecadores? Não. Nós pecamos porque não estamos andando com a nova natureza, guiados pela nova natureza. Pecamos porque nós estamos andando na carne. Então não vem com essa, aí a carne é fraca, não vem com essa não. Tá? Isso daí é um ditado bem errado. Porque a Romanos 6 explica bem que nós, essa parte carnal já foi crucificada. E que nós, segundo a visão de Deus, nós não temos pecado. Porque Ele olha no nosso espírito. Tá? Então a vida espiritual é uma vida diferente, que nós temos que buscar, nós temos que aprender. E é o Espírito Santo que ensina, através da Bíblia. Para que a gente saia das mentiras do diabo, viu? Não vamos ficar acreditando nas mentiras do diabo. Que ele usa as emoções, ele usa os pensamentos para nos derrotar. Tá? Então nós temos que estar ligado nisso. Então eu vou falar da carta que eu escrevi agora, de julho, porque eu estou falando daquela passagem que os apóstolos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus ensina o Pai Nosso, mas não é que é para a gente orar daquele jeito. Ele, naquelas palavras, ele demonstrou a vida dele. Como que ele viveu aqui na terra. Então, não é só eu falar aquela oração que eu vou ser abençoado, porque ele está dizendo que Deus, que está nos céus e que ele tem que ser glorificado por nós, ele nos dá o que nós precisamos cada dia, o pão nosso cada dia. Mas antes disso, ele diz que nós temos que buscar o reino dele e a vontade dele. Daí, na sequência, ele diz, então, o pão nosso de cada dia ele vai nos dar. Então, essa provisão que Deus tem preparado para nós está dentro da gente obedecer o que Deus diz, saber da vontade dele, andar com ele. Ele vai fazer a provisão. Tem pessoas que pensam que provisão, sabe, é só dinheiro. Não é só dinheiro, gente. Tá? Porque o pão nosso cada dia globaliza muita coisa. É tudo que a gente precisa do dia a dia da nossa vida. Então, se eu ando com Deus, ele vai me suprir em tudo que eu preciso, qualquer área. Então, isso é vida espiritual, foi o que Jesus fez. Ele viveu no Espírito. Então, muitas pessoas estão enganadas com a doutrina errada, né? Fica com essas campanhas aí de ofertar, de, sei lá, vender a casa e pôr lá. Sabe, gente, barganha. Deus não vai me suprir na minha vida profissional financeira com barganha. De jeito nenhum. Então é uma doutrina toda errada. Não é que eu não deva ofertar para que as coisas do Evangelho fluam, porque é necessário ter um suprimento material para acontecer as coisas, né? Mas não é por isso que Deus vai me abençoar, né? Então isso é todo um engano que está por aí, fica uma cobrança, tipo, olha, você está vendo? Aconteceu isso, porque você está em falta com isso, você está em falta com aquilo. Gente, a única falta nossa é não termos relacionamento com Deus, nosso Pai. Tá? Então, quando eu tenho relacionamento com Deus, Pai, como meu Pai, eu estou suprido. Não é bom isso aprender? Nós temos que aprender essa filiação. Nós não estamos abandonados. Sabe, ter esse relacionamento com este Deus que é Pai. Ele sim teve um dia que abandonou Jesus, mas foi só uma única vez, porque precisava para Jesus pagar o preço dos nossos pecados. Mas por que ele abandonou Jesus uma única vez? Ele nunca vai nos abandonar. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que nós temos que ter comunhão com ele, aprender a andar com ele. Então é sobre isso que eu estou falando. As pessoas às vezes não sabem receber o que precisa, mas olha, provisão não é só dinheiro, emprego, sei lá, negócios, é tudo. Então é isso que essa carta está falando, tá bom? Então você pega lá, você já tem, né? Aí esse livrinho aqui, gente, do Kennedy, ele fala, não culpe Deus. Tem muitas pessoas, e aliás, dentro, na mente, logo vem uma cobrança com Deus quando alguma coisa não dá certo. Mas isso é por falta de conhecimento de como é o coração do nosso Pai. Jesus explicou bem como é o coração do nosso Pai quando o filho mais novo, que ele ensina essa, na parábola, né, é, do filho pródigo, que o filho mais novo vai embora, larga tudo, é, tem uma vida absoluta e, bom, acaba com tudo, não tinha o que comer, foi ser empregado, lá né, lidar com porcos, ainda mais com porcos, imagina um jovem judeu, que não pode nem chegar perto do outro. E ele ia, veja só a situação, e ele ainda queria comer a lavagem do porco de tanta forma que ninguém deu nada para ele, nada. Então, quando ele se arrepende, ele vem para Deus, para o Pai, e o Pai sempre esteve esperando. Todos os dias no coração de Deus, ele tinha aquela espera do filho que não está com ele. Então, por que culpar Deus de quê? Né? Então, não deu certo? Porque não fez coisa certa. Tá? Deus tem costa larga, né? Ele é Deus soberano, o que é que ele não faz? Não faz porque eu estou numa doutrina errada. Estão acompanhando, gente? Não, mas não tem não e nem mais. Então, esse livrinho vai ajudar a esclarecer. Não podemos culpar Deus nunca de nada. Nunca. E é bom a gente não descobrir isso na hora que nós vamos ter que passar diante do Senhor. É bom a gente descobrir agora que Jesus deixou bem claro como é o coração do Pai. Ele podia condenar. Ele podia fazer alguma coisa contra esse filho. Não, ele nem questionou. Ele abençoou. Né? Ele amou, ele mostrou o amor dele. Então Jesus mostra o coração de Deus, nosso Pai. Então quando as coisas não estão indo bem, peraí, eu tenho que vencer essa situação. Porque não é Deus que não está olhando por mim. De jeito nenhum. Eu é que não estou sabendo andar com Deus nessa situação. Tá? Então isso tem que ficar bem claro, gente. E esses pensamentos têm que ser colocados fora. Tá? Não pode, porque é pecado isso. E é um belo engano do diabo para roubar as nossas bênçãos. Tá? Então, se alguém tem algum probleminha com isso, é bom ler esse livrinho. Que pode ajudar. E esse outro aqui, ó, Não Desista, que é do Kenneth Jr. Porque, gente, através da fé, nós vamos ter a vitória. Quando as coisas vão ficando difíceis, ah, eu já orei um mês, um ano, não aconteceu nada. Ué, não aconteceu porque eu tenho que vencer a situação. Porque com a fé, Deus não segura nada. O diabo também não pode se meter ali se eu estou andando na fé. Ele já está derrotado. Então, eu não posso desistir, porque é isso que o diabo quer. Se eu desisto, eu já estou na porta para receber, eu desisto, eu perco tudo que eu fiz até agora. Não é o caso de desistir. Tá? Nós temos que perseverar, e a perseverança nos dá uma confiança em Deus tão grande, que é o peso de, sabe assim, que poderia ter na espera, não tem. Porque você vive como que aquilo já está feito. Porque a confiança faz isso em Deus. Então, a oração de perseverança nos leva a isso. Se está uma dificuldade, você está orando, então, você tem que ver como que você está orando para você não ter peso nessa espera. Porque na espera não pode ter peso. Você já tem confiança, você está tranquilo, você não está sofrendo. Se você está sofrendo, você está olhando errado. Você não está sabendo receber o que a palavra diz, de Deus, do seu Pai. Está combinado isso? É o que a Bíblia diz. Amém? Então, persevere para você ver a vitória. E quando nós perseveramos, Deus, nosso Pai, é glorificado, gente. Isso é o máximo. Né? Isso é maravilhoso, porque a gente quer glorificar a Deus, quer que Ele seja glorificado, mas Ele é com a nossa perseverança. É só assim que ele é glorificado, porque depois vai acontecer, nós vamos entrar na resposta do que nós estamos buscando. Nós só temos que ter paciência. Amém? Então, nós vamos falar aqui hoje, eu quero mostrar um pouco para vocês, porque, gente, toda hora, né, a gente fica falando que nós temos que ouvir Deus, e tente ouvir, mas fica tipo uma confusão nas pessoas que dizem, ah, mas eu não ouço Deus, porque pensa que ouvir Deus é uma voz forte que vai ficando falando lá no seu quarto com você, ou de repente você está andando, vai te chamar. Gente, há todo um misticismo nisso também. E não é, é muito mais claro, eu quero mostrar bem claro aqui na palavra, de como você vai saber ouvir Deus para ter a segurança e a resposta na sua vida e não ser enganado pelo diabo. Então, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Vamos começar por aqui. Quanto mais nós vamos aprendendo da palavra, menos o diabo pode nos enganar. Tá? Porque ele engana quando eu não sei, né? Quando eu sei, não adianta ele vir com a conversa dele, porque eu já ponho ele fora e não aceito. Então, veja como é importante você saber a palavra de Deus e se posicionar nela. Mas atenção, você tem que ter a revelação da palavra que o Espírito Santo dá. Não é inventar com a tua cabeça, sabe, um significado para os versículos e os capítulos da Bíblia. Ah, porque está escrito, isso não é isso aí, cuidado. Tá? Então, veja, Hebreus 12, versículo 2. Agora nós podemos ler 1 e o 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, ele está dizendo aqui que é para nós ficarmos firmes em Jesus, o consumador da nossa fé. Mas ele diz que ele está sentado à direita de Deus Pai. Então, como que eu tenho que ter essa fé em Jesus? Qual Jesus? Nós precisamos saber qual Jesus que nós vamos ter que ter fé, gente. Um Jesus que está sentado no trono à direita de Deus Pai, no céu, ou um Jesus que andou aqui na terra e mostrou para nós como que é a vida espiritual. Tá certo? Nós precisamos ter esse entendimento. Porque se eu tenho fé, isso não é confuso, mas se eu tenho fé num Jesus que está sentado no trono, à direita de Deus Pai, no céu, lá não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma, em nenhuma área. Falta de nada. Vocês estão acompanhando? Então, como que é essa fé se aqui na Terra nós vivemos com tantas adversidades? Então, nós temos que seguir Jesus, aquele dos evangelhos. Tá? Dos quatro evangelhos. Por isso que nós temos que ler os evangelhos e prestar atenção na conduta, nos ensinos e nas correções que Jesus fez. Ok? É isso que nós temos que fazer. Para que nós possamos andar na fé e saber o que, que nós temos que fazer. Porque grande maioria das pessoas no corpo de Cristo, os cristãos, tem dificuldade em saber o que fazer na vida. Nem vou falar de tipo, ai, qual é o meu chamado, meu ministério, o que será que Deus quer que eu faça, onde é para eu ir. Nem vou falar disso. Mas eu vou falar das situações diárias. O que, que é para eu fazer? Se é para eu casar ou comprar uma bicicleta? Tipo isso, entende? O que, que é para eu fazer? Como que eu vou sair dessa? Então, este questionamento, esta dúvida, está dentro dos cristãos no corpo de Cristo. E agora, o que eu faço? Mas, gente, eu tenho certeza que com este ensino vai ficar tudo muito claro para você. E você vai ter uma busca melhor na palavra de Deus para você receber da sua nova natureza toda orientação para a sua vida, no seu dia a dia. Por isso que é importante nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo e orar em línguas. Porque aí nós vamos saber o que é para nós fazermos. Então vamos ver Romanos, capítulo 12. Vamos dar uma olhada nisso, que nós estamos sempre nessa passagem, mas porque é importante, né? Capítulo 12. Então veja aqui, versículos 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, gente, tem que orar. Porque não é tão fácil você ficar quieto, parado lá orando, nós já temos dito isso. Porque existe uma parte em nós que não quer. Concordo? Qual que é essa parte? A alma. E o que, que nós temos dentro da alma? Nós temos a mente, a vontade própria e as emoções. Que é o atributo mais forte da nossa alma, são as emoções. Tá? Porque nós precisamos entender que as emoções é que causam o ato. Elas que agem, não são os pensamentos. Pensamentos se levantam primeiro na nossa mente. Então veja por que as emoções são mais fortes. Por isso que elas têm que ser controladas, porque é elas que vão agir. De repente, faz o que não devia. Fez por quê? Porque seguiu as emoções. Vocês estão acompanhando? Então, no versículo, então por isso que aqui no primeiro ele está dizendo que é um sacrifício. É um sacrifício para a nossa parte carnal se meter lá com Deus. Porque nunca foi. Não está redimida, não está salva. E atenção, não tem pensamento humano algum salvo. Redimido. O sangue de Jesus não lavou nenhum pensamento nosso. Entendem? Você consegue entender isso? Então, vê lá, tem uma parte nossa que não é nada santa, mas precisa ser transformada e renovada pela palavra de Deus. Estão me acompanhando? E não é bom a gente saber disso? Porque senão andam os crentes aí fracassados, sem chance de vitória. Isso é horrível, não? Porque o tempo está passando. Aliás, diz que urge. Então, no 2. E não vos conformeis com este século. O que é esse século? Essa vidinha. Com a vida, que não está dando muito certo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, viu? Tem que transformar, nós temos que ser transformados com a renovação da nossa mente. Tem que mudar a nossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que entender o seguinte, que toda tentação começa com os pensamentos. Tá? Mas elas finalizam com as emoções quando a gente acaba agindo. Tá certo? Porque os pensamentos vão atingir as emoções. Oh, meus amigos, não tem remédio para isso, é só a palavra de Deus. Não tem remédio humano para isso, não. Estão acompanhando? Isso é só a palavra de Deus com o Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar esta transformação da nossa vida, da nossa alma. Não estou falando a santificação, a redenção, porque não somos nós que vamos fazer isso. Não é agora. Mas ela tem que ter uma panca de santa. Como? Vai agir como se fosse. E não pode dar trégua para ela. Não pode ter misericórdia com ela. Porque ela não é de dar crédito para ela, não se pode. Porque é traiçoeira. Quem? Estamos falando de quem? Aquela pessoa? Não, meus amados, de nós mesmos. É uma área podre nossa. Que não quer andar com Deus. Agora, Jesus diz a palavra que ele foi tentado em todas as coisas como nós, não foi? Que está escrito, mas sem pecar. Porque quando os pensamentos, como ele estava numa condição para andar aqui nessa terra, ele tinha que ter esse corpo. E para ele pagar o preço dos nossos pecados, ele tinha que ter esse corpo onde o pecado está. Mas ele nunca pecou, nunca teve pecado. Mas os pecados foram lançados sobre ele quando ele morreu na cruz. A punição caiu sobre ele. Então, quando os pensamentos vinham para ele, porque ele tinha alma, claro, mas ele nunca pecou. Quando os pensamentos vinham para ele, ele não dava trela nas emoções, porque ele andou sempre com o poder da nova natureza. Foi o único homem que nasceu com a natureza de Deus depois que Adão caiu. Jesus. Tá? Mas ele andou numa forma de homem. Ele não era Deus. Ele estava com a natureza de Deus dentro dele. Então, isso quer dizer que nós podemos andar como ele andou, conforme está escrito na 1 João. Se você diz que ama Jesus, então ande como ele andou. Estão me acompanhando? Amém. Então, o que que eu tenho dentro desta nova natureza para me livrar destes pensamentos, para fazer esta mudança que está escrito em Romanos aqui, 12, versículo 2, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar nesta nova natureza guiado pela minha consciência. A consciência faz parte da nova natureza. Ah, mas vem cá. A pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa morta espiritualmente, um ser humano, tem uma consciência, só que é morta. Vai até um ponto, meu querido. É diferente de nós que nascemos de novo. Vocês estão me acompanhando? Tá? É diferente de nós que nascemos de novo, porque a consciência, ela está dentro da nova natureza. E é ela que vai falar comigo o que Deus quer que eu faça ou não com relação à minha vida do dia a dia. Caso eu compre uma bicicleta. Então, a minha nova natureza vai me orientar. Você tem que entender isso. Mas quando você diz, olha, Deus falou que é para eu agora usar aquela parte do meu dia para orar. Deus falou, ele falou na sua nova natureza. Não é errado você falar isso. Você não vai falar, ai, a minha nova... Ai, já fica muitos nomes. A minha nova natureza falou através da minha consciência. Gente, ficou muito prolixo, nem precisa. Então, resumindo, na verdade, a raiz é Deus, ok? Porque ele habita lá, é a natureza dele, mas é no meu espírito. Vocês estão acompanhando? Então, não é errado você dizer que Deus falou. Mas, na verdade, foi a sua nova natureza, que é onde ele habita. Vocês estão acompanhando? Então, vamos ver aqui Marcos 1. Veja lá. Cada dia que a gente vai aprendendo isso, nós vamos crescendo mais espiritualmente, mas vamos praticando, né? Tá certo? Que é perigoso não praticar. Então, Marcos 1, veja versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, ou seja, pregando o reino, né? Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus estava pregando o reino para aquelas pessoas que em breve iriam nascer de novo. Então, ele já tinha que começar a falar sobre o que ia acontecer o assunto, tá? No nosso caso, é diferente porque nós aceitamos Jesus, aí que nós vamos aprender sobre o reino, ok? Mas ele já estava falando sobre o reino, que era para entender que agora ia haver uma mudança, que a vida agora era a vida do reino de Deus. Então, nesse reino, existe arrependimento. Estão acompanhando? Porque lá, do jeito que eles estavam vivendo, não tinha arrependimento nenhum. Porque era olho por olho, dente por dente, né? Tá? Agora não, Jesus já está falando, aqui neste reino, você vai aprender agora, você vai receber e viver dentro do padrão reino de Deus. Então, veja Lucas, capítulo 17. O que que Jesus fala aqui sobre reino? É Lucas 17, versículo 20. É difícil de entender essas coisas que eu estou falando? Para vocês que já estão aqui, né? de longa data, né? Agora, até que uma pessoa chegar aqui agora vai ficar meio. Ah, né? Mas tem que nascer de novo, lógico. Não adianta você falar para um cara aí que não nasceu de novo, não vai pescar nenhuma vírgula. Mas quem nasceu de novo vai, pode não saber explicar, mas vai sentir um bem-estar na nova natureza. Vocês entendem? Por isso que é preciso averiguar se nasceu de novo ou não. Porque se não nasceu de novo, não vai entender nada mesmo. Porque não tem a nova natureza. Estão me acompanhando? Isso aqui é a linguagem da nova natureza que ela recebe, aceita e entende. Pode não saber explicar, mas está gostando. Está valendo isso? Então é bom para fazer uma revisão. Então, versículo 20 de Lucas 17. É, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, quer dizer, já que você está falando de reino de Deus, né? Então me diz quando vem este reino, os fariseus, né? Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A mensagem está dentro da nova natureza, por isso que eu acabei de dizer isso. Você pode não saber vir aqui e dar uma aula sobre isso. Mas você entende isso. Porque a mensagem do Evangelho, do reino de Deus, está dentro da nova natureza da pessoa que nasceu de novo. Por isso que eu estou dizendo, será que você nasceu de novo? Talvez não seja para ninguém aqui, mas para quem está ouvindo. Por ouvir pelo áudio. Vocês estão acompanhando? Não é sério isso? É. Claro, uma pessoa que nunca aceitou de verdade Jesus, não tem essa natureza, o que ela vai entender disso? Que razão não está entendendo isso? A pessoa não vai entender nada. Fala, vamos falar de matemática, física, química, acho que é melhor. Porque isso eu não estou entendendo. Vocês estão acompanhando? Então entenda o seguinte, você pode não saber falar, mas dentro de você isso cai bem. Então você nasceu de novo. Está valendo isso? É por aí. Então ele diz que o reino de Deus não está aqui nem acolá. Está dentro. A mensagem, o evangelho está aqui dentro. Foi por isso que Deus falou que agora, ele falou assim, olha, eu vou escrever a lei no coração de carne. Não na pedra mais. E todos saberão quem eu sou. Não precisa mais ninguém ficar lendo. Porque antes tinha que vir lá, minha gente. Vim lá com os livros. Olha, Deus é esse, viu? Deus é assim. Tinha que ir lá que sabia ler. Vim ler para os outros. Para falar quem era Deus. Por isso que ele falou, agora a lei vai ser escrita no seu coração. Os 10 mandamentos. A minha palavra vai ser escrita no seu coração quando você nascer de novo. Por isso que a mensagem do evangelho está dentro do seu coração quando você nasceu de novo. Aconteceu algo e você ficou diferente ou não? Ah, parece que seus olhos se abriram e coisas da sua conduta passada não valia mais, certo ou não? Vocês estão lembrados? Mas e se você voltou naquilo, será que você perdeu a sua salvação? Não sei. É bom você rever. Porque não é para voltar. A graça de Deus não cobre isso na tua vida, hein? Vocês estão acompanhando? Então, Deus falou, eu vou escrever no seu coração a minha lei. E ninguém vai precisar te ensinar sobre mim, quem eu sou, sobre o Senhor. Não foi isso que ele disse? Está lá em Hebreus. Vocês estão lembrados? É isso que ele quis dizer. E Jesus está dizendo isso aqui. Olha, o reino de Deus, agora nem aqui nem acolá, é aí dentro de você. Então, o reino de Deus, como você vai andar no reino de Deus? Com a nova natureza que está lá. O reino de Deus, os princípios do reino de Deus, o fundamento, a estrutura do reino de Deus, já está dentro de você. Na sua nova natureza. Então, por causa disso, eu vou saber o que fazer na vida. Não vai ter desculpinha. Porque você nasceu de novo. Está sempre uma vozinha aí falando com você. Não é? Tá. enquanto esta consciência está viva. Mas ela pode ficar cauterizada. Se ela ficar cauterizada, a pessoa perdeu a salvação. Voltou para a vida velha do diabo do inferno, aonde estava. Ah, não, é muito sério. Por isso que nós temos que estar atentos àquilo. Você, a partir de hoje, você vai começar a observar a sua nova natureza. A sua consciência, que está na sua nova natureza. Ela é igual uma luz que acende. Ela fala com você. Então, mas nós vamos ver isso melhor. Então, veja, em Mateus 5, versículo 3. Veja lá, Mateus 5. Está valendo isso, gente? Eu estou achando tão claro, tão simples isso para mim, que eu gostaria de transmitir do jeito que está claro dentro de mim. Mas só o Espírito Santo faz isso. E eu creio e espero na ajuda dele. Em nome de Jesus. Então, vem aqui. Presta atenção. O que que a sua nova natureza, ou seja, a sua consciência, fala com você com relação à sua vida? Devo fazer isso? Devo fazer aquilo? Devo ir lá? Devo ficar aqui? Devo fazer o quê? Não é isso que as pessoas querem também saber? Porque muitas, eu já tenho falado muitas vezes aqui, que as pessoas pensam que Deus só quer agir nas pessoas com relação ao chamado e ao ministério. Não, com a vida pessoal. Porque se Deus não age na minha vida pessoal, o que será do meu ministério? Uma bagunça, um fracasso, eu vou cair. Ok? Porque tem que estar em harmonia. Então, capítulo 5 de Mateus, versículo 3. Veja o que que a consciência fala para você. Porque já que o reino está aí dentro, Jesus falando é a consciência, ok? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Esta é a mensagem de Jesus, guiado pelo Espírito Santo. Nós já sabemos que Jesus não fez nada na vida ministerial dele, pública, sem o Espírito Santo. Temos falado isso? Estão lembrados? Que antes dele ser batizado por João e o Espírito Santo descer sobre ele, ele não fez um milagre, ele não expulsou nenhum diabo, ele não pregou, ele não fez nada. Ele tinha a nova natureza dele, a nova natureza de Deus nele. Tanto que com 12 anos, ele foi lá e ele já tinha a lei ali dentro. Ele chegou a falar sobre a palavra lá com os líderes religiosos. Vocês estão lembrados? Mas ele não fez milagres. Não expulsou diabos. Não fez nada. Então, só depois que ele foi ungido com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu, a pessoa do Espírito Santo, entendam que o Espírito Santo, quando se diz unção não é uma coisa de poder. Unção igual Espírito Santo. Ok? Não pode separar unção do Espírito Santo, é a mesma coisa. É bom saber. Poder. Unção igual Espírito Santo, igual poder. É a mesma coisa. Tá? Então, o Espírito Santo em Jesus fez esta pregação, este ensino. Ele estava guiado pelo Espírito Santo para falar isso como que, ter, que é a vida de quem anda no reino de Deus, de quem tem o reino de Deus dentro de si. Estão acompanhando? Então, é isso que eu tenho que saber. A minha consciência vai falar sobre isso. Então, veja aqui o versículo 22. Veja só. Eu, porém, vos digo, entre parênteses, nós podemos colocar aqui, que esta é a voz da nova natureza, ou seja, da consciência dentro da nossa nova natureza. Ela diz isso, ela fala conosco assim. Não está complicado isso. Aonde está escrito, eu, porém, vos digo, a minha consciência fala assim, fala comigo. Isso aqui. Que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. O Espírito Santo, essa minha nova consciência, minha nova natureza, onde está a consciência, ouve do Espírito Santo, me convence de como eu tenho que tratar as pessoas, como que é isso. Como ele diz aqui, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Quer dizer, eu não devo fazer isso. Ninguém vai precisar falar para mim que eu não devo. Estão me acompanhando? Então, a voz da consciência fala a palavra, a revelação. Por isso que você tem que ter a revelação da palavra de Deus. Vocês estão acompanhando isso? Vocês estão entendendo isso? Amém. É isso aqui que está escrito, é como se a consciência falasse isso. Ela vai falar isso. Ela fala isso. Para quem lê a palavra, quem ora em línguas, quem busca Deus, a consciência fala. E por que que não obedece? É muito pecado não obedecer. Pode ter a consciência cauterizada e não ouvi-la mais. O Espírito Santo cai fora. Não tem mais chance para ele. Desobedece, desobedece, desobedece, acabou. Vai secando. Estão me acompanhando? Então, por isso que não pode brincar. Ouve nem liga. Ouve nem liga. Ouve nem liga. Vai secando, cauterizando a consciência. É sério? Muito. Por isso que se eu ouço e não fiz a primeira vez, ele vai falar. Eu tenho que tratar de obedecer para não perdê-lo. Vocês estão me acompanhando? Então é a consciência que está falando comigo. Não é Deus. Mas eu posso falar que Deus falou. Vocês entenderam? Deus falou que eu não posso fazer isso com a pessoa. Mas foi a sua consciência que te alertou. Então não tem desculpa. Eu já estava querendo largar do meu marido, lembra disso? Eu tava, mas era o pensamento, só faltou as emoções para me levar à ação. E Deus falou, não é bom para uma mulher ficar divorciada. Aí quem não entende já acha que agora já ter três maridos deve buscar o quarto. Eu digo, para com isso. Enquanto você não se afinar com Deus, você não arruma marido nenhum. Porque vai ser o quinto fracasso. Estão acompanhando? É porque não entende o que eu estou falando e já pega uma coisa que quer usar de proveito. Mas isso não está dentro da palavra de Deus? Por que vocês separam? Porque vocês têm coração duro. Por isso que Moisés deu a lei do divórcio. Porque se vocês me ouvissem e seguissem o que eu digo, vocês nunca se separarem nenhum. Estão me acompanhando, querido? E como não sabe o que fazer? Não vem com essa, não. Não está lendo a palavra de Deus, tem que ler. Mas já leu e não orou o suficiente, então dá uma de migué, né? De bobinho, não sei. Vai secando a vida sem Deus. O que que você vai? Você acha que você vai receber o quê? O que que vai ser lá na hora de se apresentar a Deus? Você pensa que a misericórdia e a graça dele vão cobrir os teus pecados. Lá não, é aqui agora. Se você se arrepender, a nova natureza tem um poder de nos levar ao arrependimento, que o Espírito Santo habita lá. Então, a nossa consciência nos leva ao arrependimento. Quem não tem arrependimento, não tem misericórdia, gente. Deus não pode perdoar. Está escrito. Não é demais isso? Então, vamos ver agora aqui o versículo 28. Olha aqui. Do mesmo capítulo. Eu, porém, vos digo. É a consciência falando, ok? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Nossa, pois é. Tem que se arrepender. Parar com isso por fora. Antes que as emoções levem para a ação. Tá valendo? Então tem que ler muito mais Bíblia, ficar muito mais com Deus, jejuar, etc. Não tem desculpinha. Estão acompanhando? Vocês estão entendendo que nós temos que prestar atenção nos pensamentos, que as tentações começam lá? Sim. E que elas vão, os pensamentos vão influenciar as emoções para eu agir e cair no buraco do diabo. Não compensa. Por isso que eu tenho que estar forte no meu espírito, para ele frear a minha alma, os meus pensamentos e as emoções, as ações. Então, a minha consciência está falando isso aqui, ó. Eu, porém, vos digo, ela que fala para mim. Ela que fala isso. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Gente, a nova natureza, como eu disse, traz arrependimento. Por acaso, sei lá, está se arrependendo de alguma coisa que você faz? E se arrepender, tem que falar com Deus. Pedir perdão é para ele. Aí a pessoa vai, tudo dá uma de bonzinho, vai ficar falando, ai, você me perdoa. Não é a pessoa que tem que perdoar, é Deus. Fica essas coisas aí, esse farol todo, que não quer dizer nada. Mas lá no coração não arrependeu, não mudou. Tem que mudar. A consciência tem que falar, tem que te levar a isso. Então veja agora o 37 e o seguinte. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz do passar vem do maligno. Ah, não tem meio termo aqui. Ah, né? Que a alma adora, né, gente? Ficar em cima do muro. Sabia que não pode? Não pode ficar em cima do muro. É sim, sim, não, não. Quem anda na verdade não tem vergonha de falar nem sim e nem não, quando é pra ser. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo. A consciência está falando. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, a consciência. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, a consciência, querido, ela é tão valiosa, essa consciência da nova natureza, quando você ora, porque ela te protege dos pensamentos quando eles se levantam, para que você não haja, antes que você peque. Aleluia. Certo? Não é demais isso? Você fica pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, ah, eu acho que é assim, eu acho que é assim. O que que Deus diz sobre isso? Você vai ficar com raiva de Deus se ele diz, se você ouvir a sua consciência falar o que ele diz que é contra os seus planos? Aí tá com o diabo. Vai seguir o diabo e vai ferrar. Hã? Estão me acompanhando? Nós temos uma consciência e ela, queridos, nos fala do bem e do mal. É incrível porque Adão tinha, e a consciência dele, que estava na nova natureza dele, falava do bem e do mal, mas ele seguiu a mentira do diabo. Se você não comer, você não vai saber o que é o bem e o mal. Você vai ficar muito ligado no que é o bem e no mal. Aliás, você vai ficar, você vai saber tanto que você vai precisar de Deus. Então, a nossa nova natureza sabe do bem e do mal, igual Adão. E ela nos avisa antes que nós pequemos. Preste atenção, vai fazer uma retrospectiva na tua vida agora, amanhã, quando você orar. Se isso não aconteceu com você antes de você pecar. E você errou, porque você não seguiu a sua consciência. Mas que consciência? Da nova natureza. Ela fala, Deus fala. Então ninguém pode dizer que Deus não fala. Não é? Está valendo isso? Não é bom, gente? É muito mais simples do que toda religião inventa aí. Deus falou. Aqui, lembra o pastor dele? Falou aqui, falou aqui, falou. Tem lá cheio de livros onde Deus fala. E foi falar com os maiores, os maiorais. Todos de nome, onde que Deus fala? Um falava muito aqui, outro mais aqui, outro mais aqui, outro aqui. Onde que Deus fala? É na sua consciência, meu amigo. Ele descobriu, né, finalmente. Que é na consciência. Não está claro isso, querido? Tem coisa mais clara que essa. Para que você vai andar no pecado e errar a partir de hoje, se você está sabendo disso? Vai ler a Bíblia. Vai ler os evangelhos, as cartas, e você vai saber o que você vai fazer todos os dias. Porque os seus pensamentos vão sempre querer levar você para o mal. Mas a sua consciência, que pertence ao reino de Deus, que anda no reino de Deus, que está no reino de Deus, vai falar para você o verdadeiro caminho. Não é demais isso? Então é isso aí que você tem que seguir. Por mais que você não queira, siga a sua consciência louvando a Deus e você já está abençoado. Já está livre do diabo. Não é não? Mas eu vou lá, vou quebrar, vou quebrar. Vem aqui que você vai ver. Vou acabar, vou falar, vou tirar, vou fazer. A consciência já vai falar isso aqui. Ama o seu inimigo, perdoa. Vê se quer alguma coisa e dá. Ah, não, coisa horrível. Bom, eu até sei que é certo, mas também não é tão certo. Fica aquela briga de carne e espírito lá, né? Eu comigo mesma. Gente, não é assim? Mas se eu for orar, a minha nova natureza vai vencer. Meu espírito vai vencer. E por isso eu vou ser abençoado. Tá valendo isso? Gente, não tem ensino mais claro que isso. Diante disso tudo aqui, eu posso dizer que eu sei o que eu tenho que fazer. Hã? Fala a verdade, gente. Lá no seu dia a dia, você sabe ou não? Porque nós vamos aprender a andar no amor. E a nossa mente, ela não sabe andar no amor. Ela vai ter que se emparelhar com o amor. Mas com a força do meu espírito, porque ela não sabe. E até gostar. Mas não é da natureza dela. Mas ela está transformada, então ela... Tá bom, então. Então, eu concordo. Tem que abaixar as orelhinhas. Isso mesmo. Concorda? Porque é isso que nós vamos fazer. Vocês estão acompanhando isso, minha gente? Que é isso que nós temos que fazer? É isso que nós temos que obedecer? A nossa consciência do novo nascimento vai nos ensinar e mostrar tudo que é doutrina errada. Tudo, tudo, tudo. Igual Jesus falou com os fariseus. Da mesma coisa, mesmo jeito. A nossa consciência da nova natureza vai falar também da doutrina errada. Mas eu preciso ler a Bíblia. Quem mandou parar? Ninguém, não pode. Põe a Bíblia rodando lá. Vai ouvindo, vai ouvindo. Você vai saber o que é para você fazer. Você tem que receber as correções e orientações da sua consciência e os ensinos que vêm de lá. Porque é lá que Deus habita. A mensagem do Evangelho está lá. É aí que nós vamos obedecer a Jesus. Valeu isso, queridos? Ficou claro? Agora, a partir de amanhã, já fique ligado na sua consciência. Peraí, mas o que é que eu tenho que fazer? O que a palavra de Deus diz? Como foi que Jesus agiu nessa situação? A sua consciência vai te falar. Falou? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, você vai começar a ser feliz. Porque Deus vai começar a te abençoar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ouvir a voz da consciência. Glória a Jesus. Vale ouro esse ensino, hein? Meu Deus. Aleluia. É muito mais simples do que a religião ensina, né? Pronto, agora você já está ligado. Aleluia. Está cheio de gente falando que Deus mandou fazer, falou, mas é só coisa que é para se aparecer, né? As correções, os ensinos, ele nunca falou, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos ensina tudo o que nós precisamos. Obrigado, Senhor. Eu agradeço, Senhor, a presença do Espírito Santo aqui conosco para trazer estes ensinos, Jesus. E eu te louvo pela tua graça liberada aqui nessa noite para derrubar todas as fortalezas das mentes. Essas fortalezas que iam contra o conhecimento de Cristo Jesus. Contra a palavra. E eu creio, Senhor, que está sendo edificada a fé de cada um no que você diz. Para que, Senhor, o teu plano seja cumprido em cada coração, em cada vida. Em nome de Jesus.